André Cedins. Isso é o DJ Júlio, a voz do seu paredão. Alô, DJ Arroz. É a zorra, caralho. Com a mente de favelado, sem um real no bolso, mas o moleque era ousado. E as que desprezou hoje quer atenção. Vou gozar e sair fora, nós não se misturarão. Não sou galinha pra ter pena, nem violão pra ter dó. Vou macetar nessa piranha, goza na boca e só. Não sou galinha pra ter pena, nem violão pra ter dó. Vou macetar essa piranha. Nada que me nego até dó. Hoje com a dica que é sem dó. A dica que é sem dó. Eu não sou bobo, vou macetar. Alô, Ninho do Central, alô, Lucas Gilbar, Thiago Negão, alô, Eclisson, toca nós um no vitrine, Saveiro do Amor, alô, Adailson CDs, André Motos. Com a mente de favelado, sem um real no bolso, mas o moleque era ousado. E as que desprezou hoje quer atenção. Vou gozar e sair fora, nós não se misturarão. Não sou galinha pra ter pena, nem violão pra ter dó. Vou macetar nessa piranha, goza na boca e só. Não sou galinha pra ter pena, nem violão pra ter dó. Vou macetar essa piranha. Dica que é sem dó. A dica que é sem dó. Como eu não sou bobo, vou macetar. A dica dessa menina má. Foi sem pena. As mina que me negou dá até dó. Hoje com a dica que é sem dó. A dica que é sem dó. Como eu não sou bobo, vou macetar. A dica dessa menina má. Foi sem pena. As mina, as mina, as mina. Hoje com a dica que é sem dó. A dica que é sem dó. Fazendo o melhor estilo. Alô, Anderson Big Lanches. Cris.